Quando te vi, meu mundo até parou. Máxima atenção quando você se apresentou. Daí pra frente, o mundo ficou diferente. Tudo mais colorido, tudo mais contente. Eu mais sorridente, não conseguia parar de pensar. Lembrava em você a cada vez que eu ia respirar. E assim, era todo dia. Só imagina minha mente como uma fotografia. Linda, linda, linda. E como é, eu tenho certeza que você nasceu pra ser minha mulher. Direto eu imagino ali nós dois, na saída da igreja, tomando um banho de arroz. E depois, melhor deixar só entre nós dois, a lua de mel fazendo eu chegar ao céu. Eu te amo tanto que passei meu sentimento pro papel e transformei ele em canção, sobre a batida forte do meu coração que acelera. Quando eu te vejo, de manhã, à tarde ou à noite, eu sempre te desejo. Seu cheiro mais suave que a brisa do vento desperta em mim os mais misteriosos sentimentos. Eu adentro em outra dimensão e fico louco. Pra você eu pago pau e nem quero troco. Só basta você ficar pra sempre do meu lado. Seu sorriso é tão lindo que me deixa alucinado e paralisado, admirando sua beleza. Você na outra encarnação só podia ser uma princesa ou uma atriz. Você é tão linda que merece uma estátua no centro de Paris. Se eu tivesse o dom, te pintaria em um quadro. Tenho certeza que ficaria bem remunerado. Mas não é bem isso que quero de você. Simples, eu só quero nascer, crescer, viver e morrer com você, com você. Nascer, crescer, viver e morrer com você, com você, com você. É, nascer, crescer, viver e morrer com você. Essa é mina é rara, igual ela eu nunca vi. E agradeço a Deus o dia em que te conheci. Essa é mina é rara, irmão, pode ter certeza. Criatura mais perfeita de toda a natureza. Essa é mina é rara e não existe outra igual a ela. Mais valiosa que rubi, diamante ou esmeralda. É, é minha Cinderela, minha Cinderela, minha Cinderela. Eu sei que essa vida não é nenhum conto de fadas, mas sei que você é minha princesa encantada, que me faz sentir um rei quando está perto de mim. Enfrentaria Troia pra ficar contigo assim, pertinho um do outro, falando baixinho no seu ouvido. Você não sabe o quanto me orgulha quando me chama de meu amor. Na frente dos meus amigos, por você eu faço o que preciso for. Se quiser te dou uma estrela em prova desse amor. Você é a joia mais valiosa desse planeta. Se preciso, agendo uma viagem num cometa. Com você eu não só quero ficar, eu quero ir pro altar. Isso eu já disse e repito. E se preciso, eu picho o seu nome junto ao meu em cada pirâmide do Egito. Nas minhas orações, o seu nome eu sempre clamo. Só posso te dizer uma coisa, mina, eu te amo. Eu te amo, mina, eu te amo. Eu te amo, mina, eu te amo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, mina, eu te amo, eu te amo. Essa é mina é rara, igual ela eu nunca vi. E agradeço a Deus o dia em que te conheci. Essa é mina é rara, irmão, pode ter certeza. Criatura mais perfeita de toda a natureza. Essa é mina é rara e não existe outra igual a ela. Mais valiosa que rubi, diamante ou esmeralda. É, é minha Cinderela, minha Cinderela, minha Cinderela. Mulher da minha vida, é pra você essa canção.